É o canto que vem de algum canto da gente matuta do nosso Brasil. De um caipira, de um capoeiro, de uma lavadeira na beira do rio. É o batuque dos bantus, o canto dos tupinambás. Ei, mistura pra ver no que dá. É nosso maior tesouro, ioro, ioro, iorubá. Ei, mistura pra ver no que dá. Ei, mistura pra ver no que dá.